qualquer mais amar. Sem rumo tá sem direção, se encontra perdido no cais, querendo encontrar a solução. Amigo, não faça entregar, eu sei tá ruim aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar. Graças a Deus, vamos cantar. Eita vida, eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida, eita vida de cão. Vamos à luta, a gente tem mais que lutar. Seguir a nossa diretriz, sonhar e tentar ser feliz. Viver pra cantar e sorrir. É hora da gente assumir, é hora de darmos as mãos, negro ou branco se unir, gritando numa só razão. Eita vida de cão, a gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. Mete a mão, compadre, vamos nessa. Você já não quer mais amar, tem rumo, tá sem direção. Se encontra perdido no cais, querendo encontrar solução. Amigo, não vá se entregar, Deus que tá ruim de aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar. Não deixe esse barco afundar. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. A gente tem mais que lutar, seguir a nossa diretriz, sonhar e tentar ser feliz, viver pra cantar e sorrir. É hora da gente assumir, é hora de darmos as mãos, o negro ao branco se unir, gritando numa só razão. Eita vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Eita vida de cão. Com vocês agora, vamos, mulher. Vamos juntos, só chegar. Eita vida. A gente ri. Quero ouvir o grito do Olimpo. Nosso grito.